Cortesia toda especial de materiais de construção Bom Tempo, estamos apresentando o Canto Sertanejo. Na hora de construir ou reformar, faça uma visita, primeiramente, a Materiais de Construção Bom Tempo, em Carmo do Paranaíba, que coloca todo o seu estoque à sua disposição pelo melhor preço e até em condição de pagamento. De tudo mesmo em material para construção, você encontra em Materiais de Construção Bom Tempo, pisos, azulejos, tubos, conexões, todo o material elétrico e para água, telhas, padrão CEMIG, ferragem, cimento, cal, tintas para parede, automotivas e muito mais em material de construção. Materiais de Construção Bom Tempo, sempre ao lado de você que está construindo ou reformando, oferecendo o melhor pelo menor preço. Avenida Aristides de Melo, 955, telefone 851-1055, Carmo do Paranaíba. Identificação. Você está ligado no canal 1580 AM, Rádio Paranaíba, ZYL284, estúdios, sede própria, edifício José Maria Rocha, Rua Atanásio José Gonçalves, 139, transmissor, Rua Irradiante, bairro Dionísio d'Água. Telefones 034-855-1240, 855-1433. Reportagens externas em VHF, frequência modulada em 164.13 MHz. Rádio Paranaíba, de Rio Paranaíba, a nova dimensão do rádio. Doutora Karin Atone, dermatologista. Doenças do cabelo, unha, doenças venéreas, câncer de pele. Atendendo agora em São Gotardo. Sintonize com o melhor, sintonize com alternativa discos e fitas.